China 6251, decolada aos 38, chame controle, frequência 1020-8. Controle 208, China 6251, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, China 6251, perfil da EL. 251, contato radar decolagem, do mantenimento de voo 360, pós cruzeiro 2000 pés, beleza. Após 2000 pés, direto Linda, Ocean Air Salvador, Azul Alfa de Charlie, formando o término do rebote. Vicente. Salvador, Azul Alfa e Edvita, término do cheque de motores, obrigado e bom dia. Vicente, bom dia. Ser autorizado via pátio Índia Alfa até o ponto espera, no ponto espera chame torre 1-1895, ajuste de altímetro 0-0-7. Salvador, muito bom dia. Avianca Alfa Vitor Papá. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, linha de número 5. Chame na saída do pátio 3. Papá chamará. Bom dia, são 3171, autorizado a alinhar e decolar. Pista 90, vento variável com 02 nós, ajuste de altímetro 0017. Autorizado a alinhar e decolar 90, 3171. Salvador, Avianca, Alfa Vista, Papá. Solicitando autorização para adentrar o pátio principal, até o Finger número 5. Autorizado. Obrigado. Chama 251, chama o centro Recife 251, alterna 33 de Simão Lago. Mão 251339, 6251, ponte. Espera, 3395. Bom dia, 3171, decolou da Eulia da Máxima. 3171, no contato radar de decolagem, estou mantendo de voo 320, posso cruzar 2000 pés, Leda. Faz 2000 direto Leda para o 320. Solo Alfa Vito Papá, Avianca comunicando o término de reboque. controle, tá 3171, possível agora por onde Mótima? Agora, 3171. Guardando. Prossiga. Todo ar na torre de Ognave, porém restrito ao nível de voo 300. Para de Ognave restrito ao 300, obrigado, 251, antena 33, decimal 95. Siga no 71? Siga 3171. Agora o centro de Recife 251, antena 33, decimal 95. 251, 3395, 3171, boa. padrão 9 maior ou não? Firme? É o Gol 9961 no 380 Galeão, pronto para a Copa. Autorizado, Salvador, para o aeroporto de Galeão, via Opera 9857, conforme a rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita após a decolagem, controle Salvador, frequência no 20.8, transponder 509. Autorizou Galeão. Via rota do plano de voo pela Opera 9857, 360 nível da El Leda. Curva direita após a decolagem, 208 ao controle, 509 é o código transponder. O Gol 1961. Porção 9, chamei pronto para pushback, seu nome. Agora aí, obrigado. Muito bom dia, meu 5963, estou na Sobrada. Nossa 3, a sua indicação, desde que mantenha o 050, autorizado a chegada, Mari. Nossa, muito bom dia, meu presidente. Guarde. 2775. Prossiga na escuta, 77. Contato radar 506 sobre Salvador, governo Approach Mare, chame da Odefi. Approach Mare, repartar a descida 277. Salvador, voo 961, posição 9, respeito de nome. Autorizado, puxa o bem de acionamento, chefe. Autorizado, voo 961. Inicialmente 1170. Inicialmente 1170, vai ser certo. Na emenda 25, a sua notificação, deixe manter o nível 040, autorizado chegar a bom. Autorizado 040 na ponte, mas o 2775 sobre duração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda pro 360, limites serão 20 milhas na proa. Esquerda 360, limite 20 milhas na proa, 2775. 259 381. O 2775 desse manter 120. 120, 2775. Armeia 225, solicita Prostelo. Pode. Guardão 225. 25 autorizado pelo. 625 autorizado pelo, 625. Solo 1961 para o SAC, PAB 106, autonomia 0349, alternativa Campinas. SAC autorizado, até o ponto de espera via Índia e Alfa no ponto zero, chame torre 1-1895, ajuste de altímetro 1097, 1091. Autorizado via Índia e Alfa, ponto espera 1095, altímetro 1097, 1091. Vai te ver 120 azul 275. Até uma centena 275. Até uma centena 275. Autor Salvador, muito bom dia, bom 865, 5 abraços. 865, assinei a edificação, desse mantendo o nível 050, autorizado a chegar bom. Chegada bom, para Alagoinha? Chegada Alagoinha. Alagoinha, 3. 275, curva direita para o 060, o limite será o localizador. Desce para 3.000 pés, a última entrada em Salvador é no 07. Direita 060, limite lock, descendo a 3.000 pés com 1017, azul 275. 973, liga aliança, desça para 2.000 pés, última trem Salvador 1017. Cinco, combate curva direita para o 070, está livre a aproximação, descendo para 3.000 pés, aguarde a sinal da aliança. 070, autorizado a aproximação, 275 aguardado. Dois, Salvador, bom dia, Guna 961, no próximo ponto espera. 1-0, pronto para decolagem. Bom dia, 1-961, autorizado a alinhar e decolar, vento calmo, ajuste de altímetro 1097. Autorizado a alinhar e decolar, 1-961. 3, está livre de aproximação, altimetria Salvador agora no 0, no 8. Só para estabilizar. Passa 3, copiou o controle? 3 Peugeot. 2, 0, decima 8, eu vou no 961. Localizador, 2775. Você operou 2003 e aguarde o transferência das comunicações do 775. 2003, aguardando o transferência do 775. Controle Salvador, bom dia, Gono 961, 1600 pés, saída da Euleda, Irumi. O 1961, contato radar na decolagem, sobre mantenimento de voo 360, posso cruzar 2000 pés, vai Leda. Fala 360, 2000 pés, vai Leda, Gono 961. Classe 3, compete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95, 159, 73. Bom dia, viu? 5973, voo autorizado, pista no 0, vento calmo, um ajuste de altímetro no 0 no 8. Correto, calma, Rio 5, 9, 5. Com 7, 1, 0 de graus. 7 está reduzido na azul 275 para a aproximação. Controle de Salvador, 09972. Muito bom dia, vai cruzar no 7-0, 72 condições. 0972, essa é a minha indicação, desse mantém a nível 060, cruzando chegando a Mari. 060 na Mari, possibilidade vai direto do Duna? Guarde. Guarda, 9972. Passo 2775, compete aproximação LS, chama a torre Salvador, é 1 no 8, decimal 9. 1895, obrigado, Mateus, azul 2775. Chamar 6225, com referência, solicita cancelar as restrições de pelo. Considera restrições verticais e velocidade em pelo 625. Desça para 2000 pés, última até a salvadora na 08. Desça em pelo, desce 2000 pés, 1825. 18 aguardando o pista livre azul 2775. Redução de velocidade para 2309. 865, sobre duração para cima do ILS Cruz, pista 1-0, cruz esquerda para o 205, o limite será o curso do localizador. Essa para 3000 pés, altímetro no 0, no 8. 205, aprova localizador, série 18, ou 1-8, para 3000 pés. 3000 pés, pois 1-8, Ser 3, decimal 95. 121, 251, antena 33, decimal 95. 251, 3695, bora 91. Salvador, muito bom dia, Recife 93. Todo autorizado, pista no zero, vento calmo, ajuste de altímetro no 08. Todo autorizado, 275. Subsituração para o sequenciamento de tráfego, por vestida para o 015, o limite será o curso do localizador. Desça para 4006, última trem Salvador, no 08. 4000, no 08, limite ao curso, a pro é 015. Fala para o 015. 015, na taxa. Na nossa 2, redução de velocidade para 2109. 2109, nossa 2. Complete a aproximação da LS e chame a Torre Salvador, 198, decimal 95. 295, chame a 6225. 9275. Salvador, bom dia, Luna 093. 093, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 040, 302, chegada bom. 040 na ponte. Cada pose 90, ajuste 1098, 6225. Confirma a força de estacionamento que o Rio 5953. A infraero não informou, apenas pátio 3 pra gente. Era 992, curva direita pro 050, permanece o limite. Direita 050, limite permanece, 992. Lamento, ok? A 505 desce para 2003, altímetro no 08, aguarde o retorno final para o localizador. 2018, no 8. Doutor Salvador, bom dia, voo 759, 750, a velocidade reduzida, 349. 759, essa é a identificação, desse mantém o nível 050, autorizado a chegada bom. 050, bom, Pago 73, seu posicionamento é na 5, Romeu? 5, Romeu, muito bem. Será na nossa 2, para o localizador, curva direita pro 080, chama estabilizado. Direita 080, reportará estabilizada na 973. 1865, para o localizador, esquerda para o 1-0, chama estabilizado. 1-60, confirme pro localizador, 1865? 50 agora. Uno 50 aprova a chamada. Nós nascemos 2 para 3.000 pés. 3.972. Decolagem 0 Recife, nível 330, está autorizado. Decola da Una 0, compre descida, saída Cuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5020 é o código transponder, controle 120, decimal 8. 330 aprovado, decola Cuca, Aracaju. Curva esquerda, 5020. Nosso transponder, 208, controle. Está aí, né? Livre NF, 2000, rotação estabilizada, 9973. 865, bom dia. Pouso autorizado, pista 90, variável com 02 nós, ajuste de altímetro 909. Comer 18, livre pouso 990, voo 986. Fala nossa 2, chama agora a Sul e Salvador em 1 no 8, 1895, 9972. Salvador, bom dia, Sideral 9972, NF, não do Viário. Sideral 9972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue aguarde.